Às vezes eu paro e penso, recordo dos momentos, dos truta que se foi meus parceiros, só lamento. Se foram desse mundo para nunca mais voltar, rezo para que meus manos estejam em bom lugar. A humildade me faz hoje ser quem eu sou, em busca sempre da paz, nesse caminho eu vou. Porque o papo não faz curva, aqui o papo é reto. É, João, tem que ser um mano esperto, pra não cair no mundinho da ilusão. O crime e as drogas arrastou vários irmãos, trutão. Bagulho é louco, é papo de visão. Como o Neguin já dizia, não é ser mal, aqui é só um salve. Você entender que a maior malandragem do mundo é viver, pode crer. Então se liga, meu truta, aí veja bem. Tudo que eu mais quero é que os meus manos vivam bem. A gente bem que tenta se esquivar de toda inveja, de punhar uma escopeta, vender droga sem dar goela. Mas tudo isso se torna tempo perdido, quando lá na frente se vê o futuro falido. A gente bem que tenta se esquivar de toda inveja, de punhar uma escopeta, vender droga sem dar goela. Mas tudo isso se torna tempo perdido, quando lá na frente se vê o futuro falido. Meu chapa, será que é pedir demais? Uma mina, firmeza e se pá um pouco de paz. E seguir na companhia dos meus manos, fazendo o que amo, isso já é de mil anos. Eu sei que não posso errar, vacilar. Vários contam comigo, se pá, não posso fraquejar. Quem dirá me arrastar, não posso fraquejar. Eu sei que devo continuar, vou continuar. Eu vi quem se achava demais, ganhou flores com a mensagem descanse em paz. Eu sei que conselho não se dá, muito menos se aceita. Utilize do respeito, essa é a receita. Se afaste de tretas, funções, pra que sua mãe não sinta fortes emoções. Seja um sangue bom, mas não se empolga não. Tudo que é demais faz mal ao coração. As ideias não pode fazer curva, se disse que segura. Eu sei trutar, a vida é dura e não, não tem perdão, não tem vacilação, doidão. Vai achando que a vida é uva, não, não, a vida é dura. A gente bem que tenta se esquivar de toda inveja, de punhar uma escopeta, vender droga sem dar goela. Mas tudo se torna tempo perdido, quando lá na frente se vê um futuro falido. A gente bem que tenta se esquivar de toda inveja, de punhar uma escopeta, vender droga sem dar goela. Mas tudo isso se torna tempo perdido, quando lá na frente se vê um futuro falido. Vai que de passagem nesse mundo todos nós estamos, sei lá de onde surgimos, pra onde vamos. De repente ato na mente é mais do que depende. Tem certas fitas que é foda, contorna nossa mente. A gente bem que tenta se esquivar de toda inveja, de punhar uma escopeta, vender droga sem dar goela. Mas tudo isso se torna um tempo perdido, quando lá na frente se vê um futuro falido. Tem dias que acordo sem trampo e descabelo, que nada tô com saúde, ver as filhas um dia belo. Sonhos de conquista que todos temos que ter, é necessário, vem para fortalecer. Sei que deve haver algum lugar por aí, que depois de sofrer se possa repousar e sorrir. Nosso pai sofre, a vida é bela, é nós que a fode. Logo após vejo meu semelhante no mundo sofrimento traz pra mim somente boas lembranças. A luz do fim do túnel que deixa uma esperança. De frente a uma igreja vejo vários fiéis. O cristão vem de Silverado e o pastor de S10. Daqui só fico olhando, pensando, tô em reflexão. Parece que viver assim é muito bom. Dito a realidade e o sonho de liberdade, a espera de um milagre, somente Deus é quem sabe. Eu tô cansado, não posso me deixar abater. É muita fita, boa mente só conserva você. Eu tô cansado, não posso me deixar abater. É muita fita, boa mente só conserva você. Yeah.